saindo do templo, lhe perguntaram assim: Mestre, Rabi, como será o fim? Ele parou, então respondeu enfim: O princípio das dores será assim. Haverá fomes, rumores de guerra, guerra, peste, terremotos na terra, terra, iniquidade prospera, surgirão falsos profetas. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e a muitos enganarão. Será reino contra reino e nação contra nação. Então hei de lhe entregar, raio atormentarão. Sereis odiado e vos matarão. Nesse tempo, meus amigos, muitos se escandalizarão, odiarão uns aos outros, mutuamente se trairão. Não vendes tudo isso, isso em verdade vos digo, digo, nada restará aqui que tenha sido construído. O amor de quase todos vai se esfriar, mas será salvo aquele que até o fim perseverar. Um dia vou poder chegar às estrelas, num piscar vou viajar de sol a outro sol. Um dia vou a missão de ir até Roma o evangelho pregar, mas o mar, a tempestade não queria deixar. Seguindo nossa própria vontade, decidimos arriscar, e o que aconteceu pra vocês agora eu vou relatar. Começou a soprar do sul um vento muito fraco. Resolvemos então a fazer o que já tínhamos planejado. Levantamos âncora navegando o mais perto possível do litoral, mas de repente um vento forte como eu nunca vi igual. Arrastou o navio, tentamos impedir, nosso esforço foi em vão. Não conseguimos que ele seguisse na correta direção, então apenas deixamos que o vento nos levasse. Recolhemos o bote do navio apesar de toda dificuldade. Medo era de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia. A tempestade continuou e a salvação virou incerteza. Já fazia muito tempo que a gente não se alimentava. Paulo se levantou no nosso meio e nos disse essas palavras: Ninguém vai morrer, somente esse navio que vamos perder. Um anjo de Deus a quem eu pertenço na noite passada veio até me dizer: Deus já garante a vida de todos que viajam com você, e é por isso que eu digo que nós não precisamos temer. O tempo continuou a passar e o navio vagando no mar. Depois de duas semanas sentimos que a terra estava perto. Jogamos a corda com peso na ponta, a água deu apenas 36 metros. Mais à frente o processo outra vez se repete. Novamente jogamos a corda e agora deu apenas 27. Já fazia 14 dias que nós esperávamos sem nada comer. Paulo disse pra gente se alimentar, pois mal algum ninguém vai sofrer. E como havia revelado um anjo, a terra nós conseguimos enxergar. E todos sem nenhuma exceção, conseguiram se salvar. Um dia vou poder chegar às estrelas, num piscar vou viajar de sol a outro sol. Um dia vou poder chegar às estrelas, num piscar vou viajar de sol. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. E se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós atentos, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem virá.